Camila Gomes. Oi. Olha que novidade legal. A partir de agora, programa especial Warm Up Skol Lollapalooza. É tudo nosso, minha querida. Irado! A partir de agora a gente vai falar só sobre Lollapalooza, Skol, sobre festa, sobre balada, sobre um dos maiores eventos da história. E é claro que o ouvinte da 102 Rádio City FM vai ficar por dentro de tudo a partir de agora. Antes de mais nada, uma das pessoas que está aqui com a gente, que faz parte da organização, que é o Dino. Seja bem-vindo, Dino. Olá, boa tarde. Peraí, deixa eu abrir o teu microfone, Dino. Aqui, Dino. Oh, Dino, Dino. Oi, Dino. Opa, boa tarde. Tudo bem? Prazer estar aqui, agora sim. Que legal. Fica aqui que eu já vou te perguntar um monte de coisa. Antes, eu quero só esclarecer para o ouvinte como que começou essa história do Lollapalooza. Olha que história interessante. Surgiu em 1991, através de um músico chamado Perry Farrell, líder da banda Jane's Addiction. Ele organizou uma turnê especial para a banda dele e convidou grupos de amigos para participar. Em meio a esses shows, nasceu um grande festival que hoje nós conhecemos, que o mundo inteiro conhece, como Lollapalooza. De 1991 a 97, o festival percorreu várias cidades da América do Norte e foi fundamental na carreira de grandes bandas da época. Inclusive Nirvana, parece, né? Que especial isso, né, cara? Muito, muito. Histórico, né? Com 6 edições realizadas, os organizadores resolveram encerrar as atividades do Lollapalooza. Mas aí, daqui a pouco a gente conta mais a respeito dessa história. Mistério. Porque esse ano muita gente boa vai passar por aqui. E vai aqui mesmo. Em Santos vai ter uma festa especial. Vai ter um warm-up especial, né, Dino? Isso, pô, a Skol mandou muito bem e vai presentear a galera de Santos com o warm-up na MOB com a banda Aliados, que é uma banda santista, então não podia estar representando melhor. Tinha que ser na MOB e tinha que ser com Aliados, né? Pô, perfeito, perfeito. Perfeito demais. Mesmo, cara. Mais santista impossível, né? Exato. Ó, dia 26, agora, dia 26 de março, 11 da noite, Aliados e DJs especiais estarão fazendo aquela festa especial que vai ser o warm-up Skol Lollapalooza, e a galera vai participar dessa balada. Bom, vamos falar agora das bandas que vão começar a participar do Lollapalooza, Camila Gomes. Vamos, olha, uma das atrações mais esperadas desse ano é o Calvin Harris, que foi eleito melhor artista de eletrônico de 2014 pelo MTV EMA, e o EMA, que é o Europe Music Awards, e o America Music Awards. Ele se apresentará no Lolla dia 29 às 6h55. Confira agora o seu hit, Blame. Já imagina o que não vai ser isso daqui, né, cara? Can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Blame it on me, don't blame it on me, blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Oh, awesome. saw the flame. Tira a vibe de um dos maiores festivais de música do planeta. Então venha para o Skol Warm Up do Lollapalooza, dia 26 de março, no Mob Club. Um super evento que vai esquentar a galera para o Lola, fazendo uma grande mistura de música, moda e comportamento. Com um show especial do Aliados. E quem sabe a Skol não te leva para São Paulo para viver o Lola intensamente. Esperança. Estamos de volta, Camila. Antes de chamar, nós temos um chefe especial aqui hoje, que daqui a pouco a gente vai explicar como funciona para você se alimentar num grande evento como esse, né, Dino? Pô, com certeza. Mas nós temos um cara especial aqui hoje para falar a respeito disso, né? Alimentado para aguentar a pancada, né? 10 horas de show, 5 palcos, 50 atrações, se o cara não estiver bem alimentado. Agora fala pra gente, mais do que um grande evento, tem também a experiência, né? Como que é isso que você estava comentando em off aqui? O Lollapalooza, você vive a experiência de um festival, né? São muitas culturas, a gastronomia é muito rica, tem o Chef Stage que o Felipe vai explicar aqui, mas é aquele lance da experiência mesmo, de você viver um festival de, a partir de meio-dia com bandas que às vezes você não conhece, da Suécia, da Europa, dos Estados Unidos, e bandas nacionais, bandas grandes, então, pô... Não, e é uma coisa tão louca que você, de repente, tem no mesmo horário, em dois palcos diferentes, duas grandes estrelaças da música, do mundo, né? Eu acho que se eu fosse dizer um defeito do Lollapalooza seria isso, que tem tanta atração boa que você tem que escolher, né? Tipo, no domingo o pessoal vai ter que escolher entre ver o Calvin Harris, o Steve Aoki e o Pharrell Williams, que são os três maiores artista do eletrônico do mundo hoje, entendeu? E como funciona isso lá dentro? É longe um do outro? Então, tem uma distância legal? Tem dois anos que mudou pro Autódromo de Interlagos, justamente por isso, porque é um espaço enorme. Uhum. Então eles separaram muito bem os palcos para não vazar o som. Uhum. Mas aí o pessoal também tem que dar uma caminhada boa para chegar de um palco pro outro, mas é bem tranquilo, é bom que você passa pela roda gigante, você passa pela parte de patinação. É um grande parque. É uma experiência fantástica, não tem como de correr. Mas não dá tempo de assistir, tipo, vou comprar os três ingressos. Vou assistir uma música do cara que compra, assistir a música do cara ali, não dá. Não dá, é meio complicado, velho. Você pode pegar o finalzinho do show de um, o começo do outro. Tem gente que fica em casa, né, com o cronograma só olhando pra ver o que vai fazer, um mapinha lá. Mas... Aí trava e não sai de casa. Não sei. Mas aí toma as duas escolas lá e aí já fica meio perdido. Né? Camila, qual a origem do nome? Então, o Lollapalooza é uma palavra que vem de uma expressão americana do século XIX, que significa uma coisa extraordinária. Show. Legal, né? Tudo a ver com o evento. E o Dino tava falando aqui em off que também é uma marca de pirulito? É, depois se tornou uma marca famosa de pirulito, um pirulito famoso. Mais comercializado lá na América, né? Exato. E que combina, né? Porque pirulito é lollipop, Lollapalooza. E aqui, apesar de ser um evento que começou lá na América, aqui no Brasil já se enraizou, né, cara? Não tem jeito. Pô, né? Sim, começou, na verdade, a primeira edição fora dos Estados Unidos foi no Chile, foi um grande sucesso, os chilenos mandaram bem. E aí veio pro Brasil com o Foo Fighters, que também é uma banda que já tinha um apelo muito forte, e o Arctic Monkeys. E aí, pô, nos últimos 3 anos, só sucesso, todas as edições praticamente esgotaram, né, bomba demais. São históricas, tem apresentações épicas que estão lá no YouTube até hoje que... Exato. Bomba, né? O lance do Lollapalooza é que você nunca sabe o que pode acontecer, né? Então você pode estar ali vivendo um momento que... Histórico, né? Por exemplo, o Rage Against the Machine já fez o show do Mu, né? Os caras já tocaram pelados lá e o Green Day já não foi tocar porque o cara apanhou em Woodstock, acabou não indo, entendeu? Então, que louco. Você vai viver isso, né, velho? Você paga pra ter seu nome na história ali depois. Irado. Olha a frase, eu escrevi essa frase. Paga pra ter o nome na história, hein? Camila, quem que vai ser uma outra atração que vai estar lá, que vai arrebentar com certeza? É o que o Dino falou, Pharrell Williams, junto com o cara mais feliz do mundo. No mesmo dia do Calvin Harris, o cara mais feliz do mundo, exatamente. Ele foi premiado no Grammy, né, desse ano, com a música rap, mas a gente vai tocar aqui agora uma outra, né, uma nova dele. Pode ser. Vamos escutar agora? Come Get It Babe com a Miley Cyrus. Será que você vai gostar, Camila Gomes? Eu gosto. Ah, vamos ver. Vamos ver. You miss me? I miss all of y'all. Hey. All y'all girls standing together like that. I can't take it. Maiores festivais de música do planeta. Então venha para o Skol Warm-Up do Lollapalooza, dia 26 de março, no Mob Club, um super evento que vai esquentar a galera para o Lola, fazendo uma grande mistura de música, moda e comportamento, com um show especial do Aliados. E quem sabe a Skol não te leva para São Paulo para viver o Lola intensamente. Esperança. Ao vivo para todo o litoral de São Paulo, programa mais do que especial hoje, Camila Gomes, programa que é o Warm Up Skol Lollapalooza. Tô adorando. A única rádio que tem esse tipo de programa. Ai, a gente é muito. Que faz o esquenta pro Lollapalooza. e que tem um mestre da cozinha aqui com a gente hoje. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, como é que tá? Cara, tudo bem. Seja bem-vindo. Faz a apresentação. Ele participou de um programa conhecidíssimo, né? Participa do Mulheres da Gazeta, né? Com a Kátia. Eu sempre esqueço o sobrenome dela. Fonseca. Kátia Fonseca. Kátia Fonseca. Eu ia falar Pavanelli, né? Eu tirei isso. Nossa, que nome super mexiço. Kátia Fonseca. A Kátia Fonseca. E a mão, a brusqueta. E a mão, a brusqueta. As duas figuras que ele diz. Pois é. Muito bom. São pessoas muito do bem, amorosas demais, enfim. E uma das grandes sacadas de trazer você aqui hoje, como você é um especialista em alimentos, a gente quer saber o seguinte: para quem vai para uma festa como essa, lá tem os ambientes que tem food truck, né? Tem praças de alimentação, enfim. Tem até uma praça VIP, de chefs, VIP e tal, enfim. É o chamado Chef Stage. Então, tá aqui, ó. Chef Stage. Vão ter mais de 40 food trucks, que é a febre em São Paulo, e vários eventos, vários espaços com food truck. E a gente quer saber o seguinte: como que um cara pode se alimentar de forma tranquila e pular num evento com tanta fera tocando? É bem complicado, na verdade. Eu acho que o que o pessoal tem que pensar aí na hora que for alimentar, né, for pegar uma comida, pensa bem que o pessoal vai ficar lá muito tempo, certo? O show é bem extenso, né? Acho que são 12 horas, acho que, de programação diária, se eu não me engano. Então, cara, carboidrato é essencial, né? Então, massa, pão, lanche, coisa assim é legal. Evita um pouco de gordura, porque gordura pode ser que não caia bem e né? De repente você tá pulando lá pra reverter, vai que dá, até chegar no banheiro. O problema não é chegar ao banheiro, eu acho. O problema é a fila que vai estar no banheiro. Imagina, você chega na porta do banheiro, tem aqueles 300 ainda. E aí você tá, né? Então acho que o grande lance é esse. Meu, tomar. Se hidratar, né? Também, muita né? água, é água. Fato. E outra coisa, né? Cuidado com a cana, porque senão você não vai nem curtir o show, né, cara? Beba Skol moderadamente. Pois é, senão você não vai curtir o show, cara. Você vai. Imagina, toma você todas. Aproveita e esquece tudo, não vai, né? Não, na verdade, você. Imagina o cara que desmaia, né? Pior aquele ainda. Cara que pira, tipo, pum. E aí? Passa fora. O festival não, todo mundo na Maria. E hoje, com as câmeras, vai passar vergonha por na internet. Todo mundo vai filmar, né? Também. Fácil. No colo, ali, o cara no colo de um bombeiro você não tirava, né? Menos, né? Sacanagem. Agora fala pra gente, essa vibe, essa onda do food truck, isso pegou mesmo, né, cara? Pegou. Sabe o que é legal do food truck? É assim, eu acho que o que é o apelo maior dessa história de ter pegado esse gancho forte da mídia e tudo, é que você consegue, às vezes, em um lugar só, né, ter vários tipos de comida. Então, veja aí, no próprio Lollapalooza, nós teremos lá 40 food trucks, meu. São 40 carros fazendo 40 comidas diferentes. De repente você até acha um hambúrguer, 3, 4, 5 carros de hambúrguer. Ok, mas pode reparar, um hambúrguer tem X. Item, outro tem, né? E cada um não briga com o outro, isso é muito legal. Tem os lanches agora que estão na moda, esses lanches enrolados, essas brincadeiras. E o legal é que cada chefe de cada truck tem a sua carta na manga. Então sempre tem um item que é muito top, assim. Então, diferente de todos os outros. E aí eu acho que quem for aproveitar, vai nessa carta da manga, sabe? Uhum. Escolhe, pergunta pro cara do truck, meu. Qual é o teu melhor lanche aí? E aproveita, né? Aproveita que você tem 40 caras lá. Você tem ainda o Chef Stage, que, meu, tem mais um monte de chef. Então, aproveita pra curtir também um pouco da cultura. Sim. Porque além da música, comida e tal, tem tudo a ver, né? Eu, por exemplo, adoro cozinhar curtindo um rock, né? É minha pegada. Eu curto muito isso. Então, acho que tem tudo a ver, música, comida. Fica com a gente até o final, a gente vai trocar uma ideia aqui até o final do programa. Hoje recebendo aqui o chefe Felipe Chile, que tem nome de pimenta, né? Logo de cara. Já combina. Felipe Chile. Tá bom. Adorei. Vou tirar foto depois das tatuagens dele. De pimentinha, adorei. Camila, aqui é a próxima atração aqui. O Jack White, ele também ganhou o Grammy, assim como o Pharrell Williams, que a gente falou, né, agora há pouco. Ele vai se apresentar no dia 28, se não me engano, isso mesmo, no dia 28 de março. Ele gosta tanto, você acredita, ele gosta tanto do Brasil, que se casou aqui em 2005. Que você legal, sabia disso? Irado, né? Muito legal. Só que a última vez que ele Brasil, tocou... assim, pra essa galera, é meio assim como, vamos fazer um safári na África, é mais ou menos assim, né, uma coisa meio exótica. Exótico. O casal no Brasil. Então, mas apesar de gostar, de ter casado e tudo, a última vez que ele tocou aqui foi com White Stripes, né, há 10 anos atrás. Irado, e a gente vai conferir agora, dentro aqui do programa especial Warm Up School Lollapalooza. Electric, but I dig bitches like the best of them. Your tribal hoodoo, come on. olha que tem muita gente já comentando que a Rádio City tem com certeza a melhor programação. Zero dois Rádio City. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre protegendo sua filha não pode se esquecer da vacina contra o HPV. Ela é segura e previne o câncer do colo de útero, que mata 5 mil mulheres e 15 mil novos casos surgem por ano. Toda menina de 9 a 11 anos deve ser vacinada. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Depois de 6 meses, tem a segunda dose. Vacinação contra o HPV. Proteção para menina, saúde para mulher. Ministério da Saúde. Governo Federal. De segunda a quarta-feira, Bibis, firra de carne em dobro no Habibis. Peça no delivery 3003-2828. Saia da rotina. Rivieras Motel. Todo dia com almoço e sobremesa grátis. Radio City. A família Luz. No episódio de hoje, Regina Luz assalta a geladeira. Assaltando a geladeira de novo, mãe? Mas eu só abri e fechei a porta. Esse é o problema. Toda hora você faz isso. Pelo menos eu não engordo. É, você não, né? Mas a nossa conta de luz, sim. Sabia que abrir a geladeira toda hora e guardar comida quente aumenta o consumo de energia? Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Mais dicas no site brasil.gov.br. Governo Federal. Nesta quarta-feira tem Mega Dia Chevrolet na Absoluta. Lote especial de Classic 0 km em uma oportunidade única. Classic 2015 com ar, direção ABS Airbag por apenas R$29.990. Mas atenção, oferta válida apenas nesta quarta-feira nas concessionárias Chevrolet Absoluta. Não perca Mega Dia Chevrolet na Absoluta. Em Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande. Confira as condições na concessionária. Respeite a sinalização de trânsito. Radio City. Tá a fim de curtir a vibe de um dos maiores festivais de música do planeta? Então venha para o Skol Warm Up do Lollapalooza. Dia 26 de março no Mob Club, um super evento que vai esquentar a galera para o Lola, fazendo uma grande mistura de música, moda e comportamento, com um show especial do Aliados. E quem sabe a Skol não te leva para São Paulo para viver o Lola intensamente. Rádio City. Muito bem, de volta aqui na 102 Rádio City com o especial. É um warm-up Lollapalooza, Skol Lollapalooza, um programa especialíssimo desse grande evento. Ô Dino, fala pra gente quando que vai. Deixa eu abrir o teu microfone aqui. Quando que vai ser a estreia, o primeiro dia? Dia 28 no Autódromo de Interlagos, dia 28 e 29 de março. Uhum. Mais informações, você pode entrar no site lollapaloozabr.com. É claro que os ingressos têm que ser adquiridos com antecedência via internet e tal. É uma dica muito importante, não pegar ingresso com cambista isso. Na porta, porque isso dá muito problema, principalmente a galera que vem de fora, né, de outros estados, outras cidades. Então, tem a Time for Fun, dá pra conseguir pela internet, até, recebe em casa, então tudo muito tranquilo. É aquele negócio, se você quer assistir aos shows, compre onde que tem que comprar. Não vai querer pelo atalho que não vai rolar. Faz o jeitinho brasileiro, não, né? Não banca o brasileiro, né? Não vem bancar o brasileiro. Nem o santista. Quer dizer, opa! É. Olha o cutucão! Olha, legal! Hoje recebendo aqui o chefe Felipe Chili, que é um especialista na cozinha, podemos dizer assim, chefe? Sim, sim. Um especialista. Há quantos anos você trabalha com cara, eu trabalho com comida, assim, com comida eu trabalho acho que desde os meus 18, tô chegando nos 40, então tem um chãozinho aí. O que é legal é que dentro disso a vida foi me mostrando muito sobre comida, né? Uhum. E comida é um negócio legal que aproxima todo mundo. É bacana isso, né? E ano passado você teve no Lollapalooza. Sim. Você participou desses eventos que acontecem lá dentro. Sim, é uma loucura. É, cara, conta como que foi. Você fez food truck lá ou não? Não, foi, foi barraca, né? Foi... E o food truck é esse ano que bombou mesmo, é, né? O food truck foi pra esse ano. O ano passado não tinha food truck. É. O ano passado era só a barraca e tal. Entendi. Imagina que você faz, acho que são... Eu não lembro quanto que é o dado da organização enquanto número de pessoas. Mas assim, todo mundo, ninguém sai dali pra comer. Então todo mundo vai comer ali dentro. São 40 opções que você tem. Mas dentro das 40, alguém vai passar pelo teu lugar. Então você imagina, se você dividir, acho que são 40 mil pessoas, né? Alguma coisa assim, se eu não me engano. Exato. Né? A organização fala em 40 mil pessoas. Se dividir, pelo menos 1.000 pessoas você atende por dia. Por dia. Então você imagina a doideira que é atender 1.000, você fazer 1.000 lanches num dia. É maluco, né? Isso, é maluco, não é? Qual é o teu lanche mais vendido? O lanche mais vendido, por incrível que pareça, não foi no Lula, foi num outro evento que eu fiz, mas foi um lanche de costela. Eu pego a costela, essa costela de gaúcha que todo mundo chama, sim, né? Sim. A gente assa ela na cerveja preta, olha, com os temperões, assim, bem bacana. E é 100% cerveja, não ponho água, não diluo nada. Só cerveja preta. A carne já cheia doida, né? E não é aquela cerveja doce, tá? É a cerveja preta mesmo, é a cerveja mais amarga. Sim. E aí eu ralo ricota defumada, apimentada em cima, num pão chamado focaccia, não sei se vocês conhecem. Não, eu não entendo nada. Eu vou fazer pra vocês. Prometo que eu vou trazer a rádio pra vocês comerem. Que legal. Eu vou esperar o convite pra voltar, mas eu volto com comida. Ainda bem eu que o Euclides não tá aqui. Ainda bem que o Euclides. Aquela criança que você viu agora pouco. Aquele pequenininho. Aquele pequenininho que tá ali. Ele tá preparando o programa que começa daqui a pouco. Não, faz pra ele também. Você tá comendo bem. Não pode dirigir. O que é? Se começa a costela, não pode dirigir. Não, pode. Pode. Eu vou desmistificar uma coisa. Isso é importante. Sempre que tem cerveja na comida ou vinho, não tem problema de embriaguez, ok? Ah, é? Porque existe evaporação do líquido e o álcool é a primeira coisa a evaporar no calor. Então, tranquilo. Exatamente. Fica mais o sabor da essência do produto do que o álcool, né? Legal. Na verdade, não fica. Daqui a pouco a gente volta com o chefe Felipe Chili. E agora, Camila, próxima atração. Agora a notícia é sobre a cantora Pitty. A Soteropolitana. Eu amo a Pitty. Eu gosto. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-la pessoalmente, de frente. Ela é linda. E ela tem uma garganta linda. É. Um par de garganta que você não tem noção. Olha só, no dia 24 de março, 5 dias antes de se apresentar no Lollapalooza. Ai, você é muito safado. Faz pena dela. Não, mas a mulher tem perna bonita, tem que falar, uai. Ela é toda linda mesmo. Fala. Mas então, ó, foco. Ela vai lançar o seu novo DVD, intitulado Pela Fresta, que conta com um documentário de todo o processo de gravação do CD Sete Vidas. Entrevistas com ela e o produtor Rafael Ramos e mais 9 músicas tocadas no Estúdio Madeira em São Paulo. E aí, ela se apresenta depois no dia 29 de março. 29 de março, lá no Lollapalooza. Vamos agora? E eu tenho certeza que ela vai apavorar. E uma das músicas que você vai ouvir lá, certamente será essa daqui, ó. Radio City. Logo mais amanhã já vem. Chega a coração. Sem afago, lapidando o aprendiz. O que sobra é cicatriz. A sustentação é que amanhã já vem. Logo mais amanhã já vem. Chega dessa pele, é hora de trocar. Aqui na 102, Rádio City, você confere o melhor conteúdo, a melhor programação. A 102, Rádio City, de cara nova. Cobrindo todo o litoral de São Paulo. E fazendo uma rádio exatamente do jeito que você quer. Rádio City. Últimos dias de inscrição. Santos Run 8K. A corrida oficial do Santos Futebol Clube. Dia 5 de abril. Com largada na Vila Belmiro e chegada dentro do campo. 2.000 pessoas já se inscreveram. Inscrição no site santosrun.com.br. E na loja Vila do Santos, na Vila Belmiro. Somente até dia 27. Santos Run 8K. Dia 5 de abril. Patrocínio: Atri Fiat. Construtora JR. Apoio: Shopping Pote Poranga e Tam Viagens. Produção: De Bueno. Promoção exclusiva. Eles desafiaram a realidade em busca de liberdade e se transformaram numa grande ameaça. Mas agora vão descobrir que o que torna eles perigosos pode salvar o mundo. O fenômeno mundial está de volta. Insurgente. Garanta já o seu ingresso. Quarta nos cinemas. Também disponível em 3D. Verifique a classificação indicativa. Nesta quarta-feira tem Mega Dia Chevrolet na Absoluta. Lote especial de Classic 0 km em uma oportunidade única. Classic 2015 com ar, direção ABS, airbag por apenas R$29.990. Mas atenção, oferta válida apenas nesta quarta-feira nas concessionárias Chevrolet Absoluta. Não perca Mega Dia Chevrolet na Absoluta. Em Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande. Confira as condições na concessionária. Respeite a sinalização de trânsito. Rádio City. Estúdio Hotel. O melhor hotel do litoral. Traz pra você mais um motivo para viver momentos maravilhosos. Agora tem perdia. Das 11 às 15 horas, o almoço é por nossa conta. Você escolhe filé de frango à parmegiana ou salmão ao molho de maracujá ou a belle mounière. Estúdio Hotel. Saiba mais pelo WhatsApp 97407-7723. Não perca o almoço do estúdio, que é por nossa conta. Somente pra quem dizer que ouviu aqui na 102, exceto suíte standard. Estúdio Hotel. Rua Campos Melo 77 Santos. Acesse estudiohotel.com.br. De segunda a quarta-feira, Bibis, firra de carne em dobro no Habibis. Peça no delivery 3003-2828. Tá a fim de curtir a vibe de um dos maiores festivais de música do planeta? Então venha para o School Warm Up pro Lollapalooza. Dia 26 de março, no Mob Club, um super evento que vai esquentar a galera para o Lola, fazendo uma grande mistura de música, moda e comportamento, com um show especial do Aliados. E quem sabe a escola não te leva para São Paulo para viver o Lola intensamente. Esperança. Ao vivo para todo o litoral de São Paulo, essa é a 102 Rádio City FM. Hoje, programa mais do que especial, exclusividade da 102, é o Warm Up School Lollapalooza. com a presença aqui de personalidades. A gente quase não tem muitas personalidades aqui, né, Camila Gomes? Hoje nós recebemos aqui o chefe Felipe Chile e o Dino. O Dino falou assim, é Dino de dinossauro. Não, mas não é Dino. Dino, qual é o seu sobrenome? Meu nome é Diogo, na verdade. Diogo Teixeira. Agora chama de Dino Teixeira. Foi um apelido de colégio, acabou ficando. Ficou. É, pra sempre. Marca, né? Registrada. É. Ai, o apelido engoliu o nome, né? O meu sonho era ter um apelido na época de colégio e eu não tinha. É. Olha só. Aqui virou Pequena Sereia. Olha, na verdade, se minha filha te visse, ela ia ficar passando a mão no seu cabelo, pensando na Pequena Sereia mesmo. Ô Dino, qual é o lance? Não sei se é você ou se é a Camila que vai falar. Eu tenho uma filha pequena, eu quero ir pro show. E aí, como que eu faço pra assistir o show com um neném? Não tem com quem deixar? Como que eu faço? Dá pra deixar em algum lugar? Tem uma creche lá dentro? Qual não, é? Então, na verdade não é uma creche, calma. Seria bom se fosse, mas não é. Vai ter um espaço lá pra galera mais jovem. Se chama Kidsapalooza. As atrações vão ser... vai ter School of Rock, com as bandas Hot Dogs for Free e Malaguetas. Uhum. Além de apresentação dos B-Boys e dos DJs Chemical Surf e Ecologic vs. Jaco. Que legal. E também vai rolar uns profissionais lá fazendo tatuagens... De rena. De rena com tintas atóxicas. Tatuar as crianças, né? Não, mas com tinta... com tinta que não dá alergia, né? Mas vamos com calma, vamos com calma. Não chegamos nesse ponto aí. Essas atrações especiais acontecem da 1h30 da tarde até as 5 da tarde. Legal. Eu só quero reforçar, que eu tô tentando achar aqui no meu cronograma, que vai ter a festa aqui em Santos... Né, Dino? Isso, no dia 26, lá dia na 26, Mob. No Mob. O Armaps Call Lollapalooza, com a banda Aliados e mais alguns DJs convidados. Vai ser animal. O lugar ideal, com a banda ideal, na cidade ideal. Exato, Santos. Presente pra Santos. Como todo santista, né? Humilde! Humilde! Até porque eu tenho certeza que vão várias caravanas de Santos pro Lollapalooza. Ah, com certeza. Mas o Lollapalooza, acho que vai caravana do Brasil inteiro, né, cara? O Lollapalooza é um evento... Concura, eu acho, hoje do rock mata a maioria dos que estão vindo aí, na verdade. Acredito que deve vir galera da Argentina, do Chile, da Bolívia, do Uruguai, né? Isso é fato, deve vir todo mundo pra cá, né? Assim como quando tem shows grandes por lá também, a galera vai, né? Com certeza. Bom, aliás, tem um show que eu não canso de assistir, velho. AC/DC, que foi gravado lá no River Plate, no estádio River Plate. Olha, esse show, a Argentina apavorada, eles deram um espetáculo à parte, a plateia, além da banda. Foi genial. É o conjunto. E quando eles vêm pra cá, fazem a festa também. O Felipe, você falou que gosta de cozinhar ouvindo rock and roll. Adoro. É mesmo? É muito bom, cara. Rock and roll é bom, né? Eu gosto de cozinhar ouvindo rock and roll. Eu venho em cima da minha moto escutando rock and roll. É bom demais, cara. Rock and roll é top. Duas opções. Né? Duas opções que estarão lá. Qual que você escolhe primeiro? Robert Plant? Ah, Robert Plant. Pode ser? Com os quarentinha que eu já tô, né, meu? Tô mais nessa vibe. A gente confere agora aqui na 102, uma das grandes atrações do Lollapalooza Brasil, com o Skoll, é o Warm Up Skoll Lollapalooza na 102, Robert Plant na área. Dressed up with love across the seven seas to you. Oh, will it be enough? And I will be a rainbow. Oh, now your storm is gone. And I will bring the song for you. And I will carry on. Stop. carries all before. A passion in the flood. I lie beneath the rainbow. Now your tears have gone. And I'll sing my song for you. And I'll carry on. 2. Muito bem, ao vivo para todo o litoral de São Paulo, programa especialíssimo. Já chegando ao final, infelizmente, né, Camelinha? Warm-up. Ah, Skol Lollapalooza. Mas eu acho que semana que vem tem mais, né, Dino? Semana que vem tem mais, com certeza. Quarta-feira a gente vai deixar programado? Quarta-feira, mesmo horário. Legal. Certo. Legal. E provavelmente, talvez, tenha alguma surpresa. Se é surpresa, eu não posso falar, mas enfim, fiquem atentos na próxima quarta-feira. Ô, Felipe, antes de encerrar o programa... Eu venho na semana que vem, pode deixar, eu venho. Vem também. Eu não me convidei, veja bem. Só mas se eu trouxer a costela, hein? Se trouxer a costela, pode entrar. Trazer a costela... Eu trago a costela. Eu trago o lanche. Eu trago as costelas, né? Eu já trago elas de qualquer jeito. Eu já tá com elas aqui. Não, que piadinha ruim, meu Deus. Agora, não, a gente tava conversando em off aqui sobre... Catupiry, você acabou com a ilusão das pessoas acabou, aqui já. Não, comigo, a minha vida era porque, uma gente, vocês sabiam que catupiry não é catupiry? Catupiry não é catupiry. Não, na verdade não é isso, explica. Gente, calma, deixa eu explicar. Catupiry é catupiry. Catupiry é a marca catupiry. É que catupiry é uma marca de um tipo de requeijão cremoso. Ok? Então, catupiry não é... É que nem assim, gilete, virou gilete. É que nem gilete. Né? Gilete é a marca. Bombril. O que você vai usar é a lâmina de barbear. O bombril não é bombril, é a palha de aço. É. Então, catupiry é o requeijão cremoso. Cotonete. Você tem várias marcas. Você tem Dalora, você tem Quatado, você tem um monte, Tirolês, enfim. Eu não vou falar todos porque ficaria meia hora falando, mas... Não é nem questão de vender ou não. É questão que tem um monte. Tem um monte. Mas catupiry é uma marca. E a gente não é o requeijão, que era o requeijão, que era o tipo de queijo. Olha, as pessoas hoje estão querendo assim, acabar com a minha vida. Aqui ele falou do catupiry, que até então eu achava que fosse um tipo de queijo. É. E agora ele falou cotonete também. Não é cotonete. São flexíveis de, com pontas de algodão. É isso aí. Estou chocado. É o poder do marketing marketing. É o poder tudo, do marketing. Isso. E é legal, porque tem muita coisa... Que engole, né? Assim, o nome engole o produto. Sim. O próprio catupiry, a Nutella, a Gillette. Uh-huh. E não, aí, meu, tem tanta coisa. O Lollapalooza. O Lollapalooza é o Lollapalooza. Vai virar sinônimo de festival. É, exato. Olha, o festival bom vai ser tipo... Sem o Lollapalooza, assim. Tipo Lollapalooza. Sem dar de puxar saco, mas acho que já virou. Já virou, já virou, já virou. É que ele tem identidade, né? Uma identidade deles que é só deles mesmo, né? É, eu acho que até a parte visual deles é muito diferente do que tem por aí, né? Sim. Eles fazem de um estilo... Muito legal. Muito diferente. A visualização deles é muito boa. Muito feliz, né? Agora, Felipe, quero te agradecer a tua presença aqui. Vamos ver se você vem realmente na semana que vem participar de novo aqui. Eu falei que ele ia convidar, eu já antecipei, né? Ô, Dino, cara, valeu. Obrigado aqui por ter vindo. Eu que agradeço a vocês, muito obrigado. Por esse programa especial aqui, pelas músicas. Obrigado por revelar do catupiry, do catupiry. Acabado com a ilusão das pessoas. Tá tudo mais claro agora. Ô, Dino, só pra reforçar... dá o endereço do site para as pessoas comprarem os ingressos para o Lollapalooza Brasil. www.lollapaloozabr.com. Lá tem tudo, tem algumas perguntas frequentes, até dúvidas sobre estacionamento, como chegar, se é melhor de trem, se é melhor de ônibus, tudo isso. E com uma grande parceria com a Skol, né? É uma grande parceria com a Skol. A Skol muito parceira, mandando sempre muito bem. E também vai fazer o warm-up no dia 26 na MOB com aliados e mais DJs. Não podemos esquecer disso. Esse warm-up a galera tem que correr atrás, né, para poder participar? Pô, sim. Tá vendendo ingresso lá, não? Ainda lá não. No site ainda não, mas na semana que vem a gente vai dar ainda mais informações aqui pra vocês. Boa, então fiquem atentos pra correr atrás do ingresso assim que começar a liberar. Só pra fechar, quais são as outras bandas nacionais que vai tocar? Ah, vamos falar da galera do Brasil que tá representando bem também a gente lá. Não sei todas as atrações, mas eu sei que vai ter Bula, que era do Marcão, do Charlie Brown, pô. Irmão, gente boa demais, velho. Aí tem a querida Peach, vai ter Banda do Mar também, que já é um sucesso. Aí tem uma banda, nem Liminha ouviu, mas acho que ele já a essa altura você tá tocando Lollapalooza, o Liminha já deve ter escutado. Tem o Scalene e o Farfrão Alaska, que também é uma banda muito boa de Curitiba. Então vai ser muito legal. As bandas nacionais foram escolhidas a dedo também. Irado. Então semana que vem a gente se encontra aqui novamente. Obrigado mais uma vez. Valeu, Felipe. Valeu. Fechar valeu. Com a felicidade do Pharrell Williams, que vai... Vai marcar presença lá e vai marcar que um que dia. Que combina agora, né? Exatamente. Pra fechar o nosso especial Warm Up Skol Lollapalooza, Pharrell Williams.